Tentei te encontrar em outras caminhadas, mas o verdadeiro amor não encontrava. O que vem fácil o homem omite, mas quando é pra valer ninguém resiste. Uma luz brilha, faz eu enxergar. Ame as pessoas para alguém te amar. No sorriso encontra alegria, nos problemas supera com energia. É tão fácil falar, quero ver fazer. É tão fácil olhar, quero ver viver. Na precariedade que meu povo vive, com semblante abatido, mesmo assim resiste. Só um amor pra livrar, só um amor pra trazer a cura. O que que você vai fazer? Que bom seria se o amor fosse único, que não houvesse diferença em todo mundo. Todas as crenças, todas as cores, todas as raças e todas as flores, com seu perfume natural purificar, e o verdadeiro amor eternizar. O amor está em você. Feche os olhos, sinta-o florescer. A esperança vai. Intensamente um momento de felicidade. Só o amor é capaz de vencer barreiras, ultrapassar fronteiras, unindo a humanidade. Perseverança é triste quem vive de espera, quem vive desiludido e não supera. Que bom seria se a paz reinasse em toda a família, houvesse compreensão, respeito no dia a dia. São bases sólidas na construção de um novo lugar. O amor não atrapalharia quando fosse educar, e cada casa seria o espelho pras ruas. Ordem e progresso, sem guerra, cada um na sua. Sem desavenças, conflitos e sem violência, não chorarás a morte por uma negligência. E dessa forma busco a paz, seja onde for, e faço prevalecer o verdadeiro amor. O amor está em você. Feche os olhos, sinta-o florescer. A esperança vai renascer. Essa mãe, o amor começa em casa, não me estranhe. Entrei em pânico. No final do arco-íris, um pote de ouro. O arco é Deus e a família é o tesouro. Implícito, sentimentos magníficos. É sacrifício, contemplo o crucifixo. Só o amor fez o próprio Deus te entregar a própria vida para te salvar. Eu vejo as famílias separadas causando a dor. A união é o adubo pra semente do amor. Aonde for, não esqueça da sua fé. Já deu um beijo hoje na sua mãe, sua mulher. Não disse a ela o quanto ela é bonita e vice-versa, o quanto ele é importante para a sua vida. A atitude e o carinho tem que partir de nós, na esperança de um mundo melhor. Então sinta! Deixa o amor reinar no seu coração. Então sinta a plenitude da vida, esqueça tudo e diga sim ao perdão. SNJ 3D, o amor está dentro de você. O amor está em você. Feche os olhos, sinta-o florescer.